November Alpha, próximo ao sinal pistão, na 7, visa algum campo. Ok, Fiat, reporte, tô autorizado em curtada presente, reporte a curta sinal, vento do 130 com 10, ajuste 1014, fim de November Alpha. Tem direto, sinal curta da 197, fim de November Alpha. Saco as aeronaves, estão aguardando. Exatamente essa nossa solicitação, já coordenamos aqui com a equipe de volta. Ok, então tô ciente, o 326, então, o seu recuo da NASA, companhia, quando possível, ingresso esquerda, ponto 1. Tita 3192, seguindo o Fokker 100 à sua frente, ingressa para o portão 4, ok? Alternativo vai para o 4, então agradece ao colega aí, o bom senso aí, muito obrigado, amigo. No 42, está pronto para o táxi. Está com POB 159, autonomia de 3 horas e 23, alterna Aracaju. Livre o táxi em frente, observando as aeronaves estacionando, até o ponto de espera, chama todos 18,5 como plano. 18,95. Confirmando 18? É 18,95. 18,95, obrigado. Livre. Obrigado. Quebec Serra para Morro, dá pronto para corte? Livre então Morro, visual do pé litoral, decola da 1-0, com essa nova 7, correu direita, corredor Axé, acione seu código padrão 0123, controle 208 na saída, para o táxi 2195. Pouso no 7, dia November Alpha. Delta, chame a torre para acionar metade. Autorizado a minha área decolar, pisto no zero, vento no 30 graus, 10 nós. A linha decola, 1142. Aí que Juliette Romeu, chame a torre, 11895, câmbio. 1895, um abração, capitão. Um abraço. Cruzeiro 0 para 030, gol 1648. 48 voando sobre a água e descendo para a altitude de 2000 pés com 1014 e ILS autorizado. 2014, obrigado. 0065, boa tarde. Prossiga 0065. Transação Campinas 360, sentido da Rodel. Quem está pronto para cópia? Mate, prossiga. Bridge, Pesolo 1-6, Belo Horizonte. Decola do 1-0 curva direita. Saída da El, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona o código 5417, controle 20-8. Ativa do 4-0-3-0 Campinas, a Pesolo 1-6. Decola 1-0, curva direita. Da El, Leda, Bridge. Transporte 5417-208, controle 2-4-2-4-2-4-2-4-2-4. Correto, chama para acionamento. Sessão de pouso é o pátio 4, é isso? Firmo. Autorizado, prosseguir direto para o pátio 4, reporte solo controlado, vento no 50 graus, 109, ajuste 1014, Mike Juliette Romeu. Está presente, está autorizado o cruzamento na final do 1-0 e final da bata, reportará no solo controlado, Romeu. Rafi. Torre, boa, é o quilo Romeu Oscar. É o quilo Romeu Oscar, não é isso? Ok, Dina Brunoff informou que ele protesta o ciente. Quilo Romeu Oscar, reporte na curta final da pista no 7. Quilo Romeu Oscar. Bota a curta da 7, Romeu Oscar. Genero 6142, decola 52, controle 120-8. 208, obrigado. Controle Salvador 6142, boa tarde. Luciano 142 é o controle, contato saudável. 32. Autorizado o táxi. Reporte para ingresso. Prova que Luiz, este é o controle Salvador, meu cordial. Operamos visual, ajuste 1-0 no 4, dentro em breve o senhor vai ser autorizado a voar direto para a rotatória, câmbio. Que Luiz, que direto para a rotatória. Aquilo que a Beck Serra mantém a posição e guarde para ingresso. Aquilo Romeu Oscar tem autorizado o posto pista no 7, vai estar no 50 graus, 089. Chegada à área e desça para 3.014. Esquadra 0 autorizado. Acionamento, parte 3, chama táxi. Informação, temos o helicóptero Rotos 44 aproximando aí da sua direita sem interferir. Ok. Mike Lett, ouviu? Informação, tráfego, aeronave Highlander na curta final da pista no 7. Fica atento ao mesmo. Cliente da aeronave na curta da 1-7, Romeu. graus, 109, ajuste 1014. Decola 10, curva de esquerda, transforma 5, 4, 2, 3 e o controle é pronto. Silêncio, poucas e passa aí, deixa pra chorar. Parece. Livre o táxi via Pátio Índia, até Ponte Perdão no 0 na Alfa, chame Torre 18, 1995. No 0,50 litros, é autorizado pouso no 5,0 graus, 1,2 nós. Vai ser trabalho, senhor. Aquilo que é Quebec Serra decola aos 50, controle 1,20, decimal 8. 4462, desça para 2 mil pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento. Essa é a possibilidade. Tripe, Salvador, boa tarde, Tripe, 5490. Tripe 5490, contato radar, saída Momo, tudo em manter em nível de voo 200. 490. Papa Tango Bravo, que Luiz, que chame torre na frequência 118.9. Sané 6314, chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, chegada Mari, desça para nível de voo 3154, chegada Mari, desce para o nível de voo 060. Kilo Quebec, serve a frequência livre para coordenação, não atraso reportado. Estabilizado ILS, azul 4462. Azul 4462, complete final do procedimento LS, emitou na frequência 118.9. 18.5.14, azul, obrigado. Salvador, azul 4065, Nadael. Azul 4065, contato radar, saída da Euleda Bridge, tu me mantém de voo 360. 360, ascendendo 4065. Gol no 807, chega da Bonf, desce para a linha de voo 070. Ana 6314, confirme velocidade indicada. 6314, está com 2509. Sim, de graça. Então, 3154, reduza para 2509. Então, 3154, na escuta do controle. Reduza para 2509. São 3154, tráfego que o precede 12 milhas, 11 horas, é bus 320, mantendo 2509. Então, 3154, reduza para 2109. Ana 6314, desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado sinal se vocês têm interesse, eu posso avisar. São 3154, desça para 3000 pés, ajuste no 094. Ou no 807, desça para nível de voo 050. Azul 4065, chama-se de Recife na frequência 133.25. 133.25, 4065.